Nosso tema dessa tarde é rituais, mistificações, charlatanismo. Em primeiro lugar, existe muita desinformação acerca de tudo, não só sobre esses assuntos, mas acerca de tudo. Muitas vezes a gente lê aquela orelha do livro, né? E acha que conhece o conteúdo do livro. Isso acontece com muitas coisas. Nós temos um conhecimento superficial e achamos, às vezes, que sabemos. Falamos até outro dia sobre a verdade e o que é a verdade. O pouco que nós conhecemos. Dentro dessa questão da desinformação, a gente ouve falar sobre mediunidade. E parece que mediunidade é uma coisa excepcional. Já dissemos, mediunidade todo mundo tem em um certo grau. Todos. Algumas pessoas às vezes se apresentam como sendo médiums, né? Insuflando o próprio ego como se fossem superiores, como se fossem detentores de um dom especial. Então, a partir disso, a gente já começa a tentar buscar um pouco mais de informação. O que é, para que serve, por quê. E dentro dessa questão da própria mediunidade, todos nós temos, como eu disse, alguns têm um pouco mais aflorada no sentido fenomênico. Algumas dessas pessoas se assustam, não querem, querem fazer alguma coisa para bloquear isso. Outras acham que por terem essa abertura, o simples fato de terem essa abertura, aqueles espíritos que se comunicam, então, através dessa mediunidade com elas, são espíritos elevados. Porque se eu sou bom, aqueles que vêm até mim são bons também. Esse é o nosso pensamento que está guardado. E esse é o nosso primeiro erro, quando isso acontece com a gente. Achar que tudo que vem é de uma boa fonte. Esse é o nosso primeiro erro. Então, quando a gente fala de iniciando pelos rituais, o que são rituais? Se a gente pegar lá os livros sagrados, como são chamados, né? A Bíblia e outros, a gente vai olhar lá a questão de Jesus, que é o nosso mestre, vamos dizer, é a nossa orientação. Ele não determinou nenhum tipo de ritual, tanto que as pregações dele eram ao ar livre. Ele não disse, se tu quiser te comunicar com Deus, tu tem que estar em tal lugar. Ele até dizia, vai no teu quarto, no teu silêncio, e faz a tua oração, sem que ninguém precise ver o que tu está fazendo. Não precisa te expor, agradar aos olhos. Então, os rituais, eles são criações humanas. Nós fizemos isso de uma forma que, talvez, para mostrar, talvez, porque dessa forma a gente acredita que a gente estabelece um contato, fazendo essa repetição, criando esses rituais. Eles são formalidades, cerimônias, e acabam, muitas vezes, tirando o foco do que é necessário. A gente acaba se preocupando mais com isso do que realmente com, talvez, a mensagem que a gente queira fazer e passar. Então, nos tira do foco. A questão da mistificação, e a gente estava falando de mediunidade antes. O que é a mistificação? Abusar da boa fé, enganar. Quem mistifica está abusando da boa fé do outro. muitas vezes, não de forma maldosa, mas de forma ignorante. Eu disse antes que a gente se acha bom, né? E a gente desencarna, a gente acha, continua sendo bom. Então a gente diz assim, ah, eu vou ajudar, por exemplo, a minha família. Agora que eu estou do lado de cá, eu virei anjo, eu vou ajudar os meus familiares. Então eu vou passar para eles o que eu sei. Só que o que eu sei, muitas vezes, ao invés de ajudar, atrapalha, desorienta, indica um caminho que não é o mais certo. Então, pode haver ignorância nisso. Abusar da boa-fé é enganar. Muitas vezes nós recorremos a orações, a pessoas, a espíritos, para solicitar para eles questões de resolução materiais nossas. Então, eu estou com um problema de ordem material, ou até sentimental, às vezes, que a gente pede até casamento, né? A gente pede casamento, a gente pede emprego, a gente pede para sonhar com os números da loteria, a gente pede um monte de coisa material. Às vezes a gente fica meio chateado porque não consegue. Então a gente acha que o santo não é tão santo quanto a gente pensava. Outras vezes a gente consegue algumas coisas dessas e a gente não questiona se esse canal que nos deu aqueles números para sonhar é um canal confiável, é um canal superior, elevado. Será que os espíritos superiores, eles se encarregam desse tipo de situação? Qual seria o proveito para a nossa vida espiritual, esse tipo de coisa? Então a gente pensa, né? Qual seria o proveito? Estamos abrindo a possibilidade de nos tornarmos enganados. A mistificação, muitas vezes, ela ocorre de uma forma muito sutil, muito simples. Eu falei no caso de a gente pedir, mas muitas vezes a gente recebe. Quem trabalha dentro de uma casa espírita, quem trabalha dentro de uma igreja, de uma outra, um outro tipo de religião, que também trabalha com questões espirituais. Então, muitas vezes, a gente recebe um espírito que se autodenomina um espírito de luz, vem até com um nome, eu sou o espírito do Chico Xavier. Então, como a gente não vê, e a gente não conheceu direito o Chico, conheceu só pelos livros, pelas fontes que tem, a gente diz, nossa, o Chico está do meu lado, está me intuindo, está me orientando. Só que talvez não seja o Chico. Então, no começo, ele começa com mensagens para nos trazer para o lado dele. Mensagens boas, mensagens simples, mensagens que nos atraiam, que nos conquistem. E aos pouquinhos que a gente vai ficando, então, com o ego grande, né? Eu sou o portador desse espírito iluminado. Eles começam a nos orientar para outros sentidos, para outras vertentes, para outras coisas que às vezes não tem nada a ver com o propósito da questão. Então é bastante, exige bastante cuidado da gente perceber a fonte. Que fonte é essa? Num contato mediúnico, seja ele qual for, a gente não é subjugado por aquele espírito. Ele não chega ali e aquilo que ele passa nós somos obrigados a repassar, a escrever, a falar, seja lá o que for. Nós temos o nosso filtro. Então aquilo que nós repassamos é responsabilidade nossa. Não perdemos a nossa parcela de responsabilidade sobre isso. Então, bastante cuidado, né? Cristo até nos falou sobre os falsos profetas, né? Que haveriam muitos. E qual seria a intenção deles? É como eu disse, muitas vezes pode ser maldade, em outras pode ser ignorância. Um pseudo ser de luz que quer, muitas vezes, passar uma informação, quer se mostrar grandioso e começa a falar de coisas que não são necessárias, não são importantes, servem apenas para a questão do nosso encantamento, da nossa ilusão. Bastante cuidado. E dentro disso a gente às vezes pensa, né, ou lembra, quando nós procuramos alguém, nós procuramos um centro espírita, nós estamos com um problema e queremos uma consulta, o que, que a gente espera que venha escrito ali? Uma orientação prática, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer por aqui. Eles não se portam dessa maneira, né? Muitas vezes, quando a gente ouve coisas que nos agradam, talvez esse seja o segundo passo para nos tirar do nosso foco, quando nos agrada muito. E a questão do charlatanismo. O charlatanismo é trapaça, é apresentar-se como o que não se é. Então, de repente eu não recebo nada, mas eu posso dizer que eu tenho um guia que é poderoso, que eu consigo tudo através dele. Eu posso ajeitar a tua vida, posso te dar aquilo que está me pedindo, porque eu tenho o cara do meu lado. É uma trapaça. Não é por aí, né? Então, eu falei no uso de nomes. Então, nomes que estão acima de qualquer análise, isso já abre portas, né? Já chega com mais facilidade dentro de cada um, as comunicações do tipo que elas são. E outro ponto bastante claro, que não só, mas também é usado nessas situações, são as cobranças de dinheiro. Então, está cobrando para quem? Se quem está dando a informação é o espírito e o espírito não precisa de dinheiro, para que aquele dinheiro? Ah, mas eu preciso me sustentar, eu tenho minha vida. Bom, trabalha. Trabalha em outra coisa, nos teus momentos de folga. Tu, de repente, então dá vazão a essa questão espiritual que tu acha que é tão boa, tão elevada. Se a gente quiser, a gente tem exemplos em todos os sentidos sobre esse assunto. E a gente sabe quem são as pessoas, e a gente sabe o que elas fizeram, e ali a gente tem o rumo que a gente pode se basear para não ser alvo dessas questões. Eu disse que isso não é só na questão espiritual, na questão material nossa, acontece direto. Quando a gente cai num golpe, a gente cai por quê? Será que a gente estava só distraído, desatento? Ou será que aquela pessoa que nos falou daquela possibilidade maravilhosa, ela não encontrou em nós um apoio àquilo que ela estava dizendo? Porque uns caem, uns não caem. Então, a gente tem que descobrir essa verdade. Eu disse, a gente às vezes lê a capa do livro e acha que conhece o livro. Então, nada como saber para poder se orientar. Não significa que a gente vai estar imune a tudo, mas a gente evita muita coisa. A gente consegue ter um pouco mais de orientação, discernimento, para poder lidar com essas situações.